ter carinho e ter amor. Quando houver problemas de solução, basta a atitude, dizer mais sim que não. É só abrir seu coração. De maior

tanta gente boa. Nesta terra tão bonita, chegaram os Farra Minhota para vos trazer alegria. Hoje a festa é de todos, vamos por tudo a mexer, deixar para trás o desgosto, que a vida é para viver. Hoje a noite é para far, hoje é só para dançar, até de madrugar, não se pode parar. Hoje a noite é para far, hoje é só para dançar, até de madrugar, não se pode parar. Hoje o dia é de festa que comece então, venha ouvir aí a chuva, venha a marcha e o malhão. Vamos todos para o terreiro, que a festa vai começar. E a farra à moda do Minho não tem hora de acabar. Hoje a festa é de todos, vamos por tudo a mexer, deixar para trás o desgosto, que a vida é para viver. Hoje a noite é para far, hoje é só para dançar, até de madrugar, não se pode parar. Hoje a noite é para far, hoje é só para dançar, até de madrugar, não se pode parar. Hoje o dia é de festa que comece então, venha ouvir aí a chuva, venha a marcha e o malhão. Hoje a noite é para far, hoje é só para dançar, até de madrugar, não se pode parar. Hoje a noite é para far, hoje é só para dançar, até de madrugar, não se pode parar. Hoje o dia é de festa que comece então, venha ouvir aí a chuva, venha a marcha e o malhão. Hoje a noite é para far, hoje é só para dançar, até de madrugar, não se pode parar. Hoje a noite é para far, hoje é só para dançar, até de madrugar, não se pode parar. Hoje o dia é de festa, começa então, vem ouvir a chuva, vem marcha e o malhão. Hoje a noite é para far, hoje é só para dançar, até de madrugar, não se pode parar. Hoje a noite é para far, hoje é só para dançar, até de madrugar, não se pode parar. Hoje o dia é de festa, começa então, venha ouvir aí a chuva, venha a marcha e o malhão. Venha ouvir aí a chuva, venha a marcha e o malhão. Do nosso casamento, eu estou contando os dias, estou contando as horas. Oh meu amor, a gente vai cumprir o nosso juramento. De feliz o coração chora, queria que fosse agora. A gente inventou tantas coisas para poder se amar. Se confirmar e para o mês que vem a gente vai se casar. Eu fecho os olhos, fico aqui imaginando tu entrando na igreja de vestido branco, sorrindo a passos lentos, dias de encontro a mim. Está tocando as alianças e abre seu sim. com tantas forças para poder se amar. Nosso amor venceu todas as provas para se confirmar. E para o mês que vem, a gente vai se casar. Aqui imaginando, tu entrando na igreja de vestido branco, sorrindo a passos lentos, vinhas de encontro a mim, no altar trocando as alianças e a dizer sim. Eu fecho os olhos, fico aqui imaginando. Entrando na igreja de vestido branco, sorrindo a passos lentos, vinhas de encontro a mim, no altar trocando as alianças e a dizer sim. Talvez amo mulher linda, da cabeça aos pés. Para mim podes crer, ai tu és demais. Que ninguém te quer, não digas mais. Anda que eu te quero, anda que eu te quero, anda que eu te quero. Quero te beijar. Anda que eu te quero. Tanta vez, mas tens essa chama, só que ninguém vê. Lá porque não és do tipo fatal, nada quer dizer. És bem sensual e portas esse ar meio introvertida. Tens tudo afinal, o que é de mais lindo. Para mim podes crer, ai tu és demais. Que ninguém te quer, não digas mais. Anda que eu te quero, anda que eu te quero, anda que eu te quero. Quero te beijar. Anda que eu te quero, anda que eu te quero, anda que eu te quero. Estou louco para te amar. L'AFM en couleur. Et neste teu caso, estava ao telefone, desculpa, mas vamos lá com um novo trabalho de quem de Ruben Aguiar. Novo trabalho, se o é que é, dois dias, quem não come em casa. Fica saciado e assim outro prato não vai procurar. Este é o segredo e um casal feliz. Comida caseira, mais que dose e meia, e assim ninguém diz. Quem não come em casa, dá pão e água, vai comer lá fora. E quem não petisca sempre que precisa, vai comer lá fora. Já minha avó dizia, barriga vazia, o que vê de fora. São palavras sábias, quem não come em casa, vai comer lá fora. Seu maridinho pede um docinho que não lhe dás. Subalimentado é que homem casado nunca pode andar. Este é o segredo de um casal feliz. Comida caseira, mais que dose e meia, e assim ninguém diz. Quem não come em casa, dá pão e água. Então era o novo trabalho de Ruben Aguiar e seguimos mais por novo trabalho de quem doce de mel eu me amarei. Um novo trabalho do Smell. Eu me amarrei, estou amarrado nessa paixão. Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei no seu coração. Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei, estou amarrado.

foi preciso eu falar para a gente acordar. Minha acordo de manhã e não penso em mais nada. Só penso em ti, em ser muito amada. Chego à noite e dou por mim a pensar. É com ele que eu quero estar. És o meu sol, és a minha lua. Faz-me sinal e eu serei sempre tua. Casa comigo, meu bem. Carvalho, polícia diz que não. E porquê que não? Oh, coronavírus, estás a chatear. Vê se te vais embora ou o país está a parar. Eu quero trabalhar, o polícia diz que não. Eu quero passear, o polícia diz que não. Eu quero ir de férias, o polícia diz que não. Eu quero ir jantar, o polícia diz que não. O raio da polícia está-me sempre a chatear. Eu tenho de aguentar. Oh, coronavírus, estás a chatear. Vê se vais embora, nós queremos trabalhar. Oh, coronavírus, estás a chatear. Vê se te vais embora, o país está a parar. Oh, coronavírus, estás a chatear. Vê se vais embora, nós queremos trabalhar. Oh, coronavírus, estás a chatear. Vê se te vais embora ou o país está a parar. Eu quero trabalhar, o polícia diz que não. Eu quero ir ao cinema, o polícia diz que não. Eu quero ir aos meus pais, o polícia diz que não. Eu quero ir ao ginásio, o polícia diz que não. O raio da polícia está-me sempre a chatear. Eu tenho de aguentar. Oh, coronavírus, estás a chatear. Vê se vais embora, nós queremos trabalhar. Oh, coronavírus, estás a chatear. Vê se te vais embora ou o país está a parar. Oh, coronavírus, estás a chatear. Vê se vais embora, nós queremos trabalhar. Oh, coronavírus, estás a chatear.

Com quem? Com Ana Portugal. Lá do Rio, vamos lá.

és o meu amor. Já te dei meu coração, oh ai, coisa que dá no podia. Já te dei meu coração, oh ai, coisa que dá no podia. Já te dei a melhor prenda, oh ai, que no meu peito trazia. Já te dei a melhor prenda, oh ai, que no meu peito trazia. Pensei que fumas, tu és o fumador. Tu és o mariquinhas, tu és o meu amor. Pensei que fumas, tu és o fumador. Tu és o mariquinhas, tu és o meu amor. Ó ferreiro, guarda a filha, não a ponha da janela. Que anda aí o rapazinho que não tira os olhos dela. Vai tu, vai tu, vai ela. Vai tu pra casa dela. Vai tu, vai tu, vai ela. Vai tu pra casa dela. És do meu gosto, és da minha opinião. Ai, de amar a mulher, nada isto. És o meu gosto, és a minha opinião. Ai, que amar a morninha da raiz do coração. Lá em cima está o piro-miro-lino, cá embaixo está o piro-miro-ló. Lá em cima está o piro-miro-lino, cá embaixo está o piro-miro-ló. Juntar os dois à esquina, tocar em concertina, dançar em sol e dó. Juntar os dois à esquina, tocar em concertina, dançar em sol e dó. Ficamos sempre no mesmo estilo com Micaela. Vamos lá, vamos! Ai, ai, ai, quem nos acorde? Ai, ai, ai, quem nos acorde? Ai, ai, ai.

vamos até o Brasil agora. 11 horas e 7 minutos aqui na Rádio Arconciel. E antes de passar a dedicatórias, que a dedicatória hoje tenho muitas. O telefone não para de tocar. Isto é que é bom, que nos dá vontade de avançar. E continuamos então com Adriana Lua, Sorte Grande. Minha sorte grande foi você cair do céu, minha paixão verdadeira. Viver a emoção, ganhar teu coração, pra ser feliz a vida inteira. Não se lembra deste? Eu quem te esculacho, te faço de capacho. Se acha o bicho, quem era tudo aquilo que contava pros amigos? Eu sempre. Arc-en-ciel, 96.2. La FM, en couleur. Talvez vem pra picante. Não se esqueça que no final de tudo, quem vive de putaria leva fama de chifrudo. Antes de eu me esquecer, só pra você saber, todos que provaram são melhores que você. Antes de eu me esquecer, só pra você saber, todos que provaram são melhores que você. Oh, pente, acha muito macho. Sou eu quem te esculacho. Se faço de capaz, todo se acha bicho. Nem era tudo aquilo que contava pros amigos. Eu sempre te defino, desanimador, deportente, arrogante. Não serve pra amante, talvez nem pra ficante. Não se esqueça que no final de tudo, quem vive de putaria leva fama de instituto. Antes de eu me esquecer, só pra você saber, todos que provaram são melhores que você. Antes de eu me esquecer, só pra você saber, todos que provaram são melhores que você. Traição é traição, romance é romance, amor é amor e com você foi só lance. Traição é traição, romance é romance, amor é amor e com você foi só lance. Suas tranças de mel, Rapunzel, Rapunzel. Lá no corredor do Borel, Rapunzel, Rapunzel. Uou, uou. Lá no barracão tem sossego, bate cedo, bate cedo. E dá um grito grão no bolelo e desce os mais imenso amor.

casa. Para festejar os parabéns a quem ouciu fortes da emissão Cantar do Galo. Da minha parte, da parte do seu filho Mathieu, 69 anos. Parabéns, parabéns, senhor Fortes. Alvo Crasto. Porque hoje estás de parabéns, parabéns, parabéns, muitos parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, desejo-te parabéns. Hoje é dia de festa, dia de alegria, nunca o esquecerei, porque já gravei no meu peito este dia. Que mais posso fazer se as palavras não são demais para te dizer o quanto te quero bem e o melhor que a vida tem, possas vir a ter, porque hoje estás de parabéns, parabéns, parabéns, muitos parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns, desejo-te parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, muitos parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, desejo-te parabéns. Olá, eu sou o Álvaro de Castro e passei para te desejar um ótimo dia. Um dia de felicidade, um dia de alegria. Aproveita ao máximo porque é o teu dia. As palavras nunca serão demais para te dizer o quanto te quero bem. Que possas vir a ter o melhor que a vida tem. Porque, porque hoje estás de parabéns, parabéns, parabéns, muitos parabéns. Continuamos, continuamos, seguimos sempre com as dedicatórias e foi pedido da Fátima para quem? Para a Dona Glória, da emissão da quinta-feira, a música da Glória, Maria Celeste, o padre da minha terra. Thank you. moça jeitosa vem bater o seu pezinho. De Saint-Prix de Saint-Mémin, Jean-Marie, pour tes 20 ans, c'est ça, non? Non? Bon, joyeux anniversaire à toi, Jean-Marie, de mia part, de part de mon choual, que j'aime téléphoner à lui. Bon anniversaire à toi, Jean-Marie. Thank you. vamos lá, vamos lá para a última dedicatória 2. E então é da parte do Carlos Motas, para Claudina dos Santos, desejar um grande bom dia, um ótimo dia com o Apita Comboio. Arc-en-ciel en harmonie, la FM en couleur. En couleur. Vamos lá nos meter em condições para feiras, para as festas de verão, que não vai haver, não vai haver arraiais, mas vamos lá nos lembrar com o grupo Função Pública. Thank you. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Dá vontade de dançar, que vais nos lembrar lá o mês de agosto para saltar. Que sabe bem nos lembrar aqueles arraiais, aquelas festas de aldeias, mas este ano acho que não. Bom, vamos lá continuar. Acho que tenho mais uma dedicatória e é pedido para o Sr. Mário e a Irene, Mario et Irene, je sais pas si je dois faire la dédicace en portugais ou en français. Vou fazer das duas, olha. Então vou começar em português. É do Mario e Irene, para Meiva, após 31 anos, 24 rosas, José Melhoué. Alors, c'est de la part de Mario et Irene, pour Meiva, 31 ans aujourd'hui, et la chanson José Melhoué, 24 rosas. Dentro do teu quarto e junto à cama, e se sentires só teu coração, recorda-te, amor, que alguém te chama. Põe-lhes água fresca numa jarra, dentro do teu quarto e junto à cama. Se alguém te perguntar de quem são, tu respondes, são de quem me ama. Se tu andas ocupada com mil coisas, perdoa-me se eu te interrompi. Hoje, mandando-te estas 24 rosas, as horas que por dia penso em ti. Põe-lhes água fresca numa jarra, dentro do teu quarto e junto à cama. Sentires só teu coração, recorda-te, amor, que alguém te chama. Põe-lhes água fresca numa jarra, dentro do teu quarto e junto à cama. Se alguém te perguntar de quem são, tu respondes, são de quem me ama. Põe-lhes água fresca numa jarra, dentro do teu quarto e junto à cama. E se sentires só teu coração, recorda-te, amor, que alguém te chama. Põe-lhes água fresca numa jarra, dentro do teu quarto e junto à cama. Se alguém te perguntar de quem são, tu respondes, são de quem me ama. Hoje 59 minutos aqui na Rádio Arconciel e chegou a hora de me despedir de vocês. E já já o tempo passa, passa. Não sei se é feitiço que me aconteceu. E vamos despedir de vocês com Pedro Miguel, Eu Penso em Ti. É mais teu, é... Foi um enorme prazer, um enorme orgulho estar aqui com vocês hoje. Mais que amor, Deu-vos encontro quando? Quarta-feira, a partir das 9 horas até o meio-dia, para outra emissão Portugal em Festa, com sempre a melhor música portuguesa. Sim. E se eu vejo o sol, eu penso em ti. Se eu vejo a lua, eu penso em ti. Em cada esquina ou lugar, até quando vejo o mar, eu penso em ti. E se eu vejo o sol, eu... Daqui lá, portas bem, tudo bom. Vejo a lua. Bom fim de semana a todos. Para quem estiver a trabalhar, coragem. Para os doentes, força. Eu penso em ti. Não sei explicar o que me aconteceu. E não se esquecem de usar a vida. Então, não se esquece, sintoniza a nossa rádio. Daqui quarta-feira, tudo bom. Tchau, tchau. Sem espinho, caminhante sem penso em ti. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Estão mais vulneráveis ou que ficaram desempregados. Por isso,